pouso variável com 02 nós. Livre pouso, pistão na zero, se cargo 9829. Entendido. É com 15 de novembro. O Mike Light Romeo está no farol de Itapuã e está no visual com a aeronave na final da 90. Afirmativo, tem condições de curvar à esquerda com Proa Norte e cruzar a retaguarda do 767 final da 90, o Mike Light Romeo? Afirmativo, da presente curva à esquerda e na retaguarda do 767 para cruzar a final da 90, o Mike Light Romeo. Reporte na final para Bata, para cheque o vento variável com 02 nós, o Mike Juliette Romeu. Reportará na final para Bata, Romeu. Avisa cargo 9829 no solo aos 13, libera a direita e chama o solo 1219. Libera a direita na Golf 219, o solo após 9829. O Mike Juliette Romeu cruzou o final do 90, tá no final para Bata. Mike Juliette Romeu avistado, autorizado, pouso direto no hangar da Bata, o vento variável com 02 nós, reporta solo controlado. Mike Juliette Romeu. Botará no solo controlado, Romeu. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Romeu November, transfere com informação, Kilo. Papa Romeu, Romeu Romeu November, a solidificação, a chegada Mari, desça para o 050. Identificou Mari, descendo para o 050, Romeu Romeu November. Salvador, bom dia, Passaredo 2223, informação, Kilo. Passaredo 2223, a solidificação, a chegada Bonf, desça para o 060. Identificou 060, chegada bom, 2223. Passarei 2223, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 2223. Romeu Romeu November, vou Itap. Direto Itap, Romeu Romeu November. Gente, Mike Echo Delta, repórter Veritas. Mike Echo Delta, sente, condições visuais, repórter através de Pituaçu. De 90, 7 milhas de Lataia, aqui de novembro. Sente, Echo de novembro. Romeu, Romeu, November, desça para 2.000 pés, ajuste 10015. Desça para 2.000 pés, Romeu, Romeu, November. Passarei de 2223, desça para 4.000 pés, ajuste 10015. 4.000, 10015, 2223. Gol 9085, com informação quilo. Gol 9085, ação de indicação, chegada bom, desça para 100. Ok, identificou, desce 100 na bom, gol 9085. Zulu 44, até ponto. Salvador, passarei 2.3, autoriza passar a bom, que é acima de uma centena? Passarei 2.16, autorizado. Grato, 2.16. Gol 9.085, desça para o nível de voo 050. 050, gol 9.085. 340, up Zulu 2.1, decorda 1.0, primeira curva à direita, perfil da saída Arbor, após Arbor Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5174. Então, 340 Guarulhos, Apizulo 21, decolada 10, curva direita, rua Elefa, 1208 e 5174, do 3179. Atendimento com a chance de para puxa e acionamento, então 3179. Formado, 3179. É com Índia Novembro, chama Recife, frequência 125 decimal 45. 12545, é com Índia Novembro. Romeu, Romeu, November, autorizado, final LS, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado LS X-Ray. Romeu, Romeu, November. Aí 2223, reduz a velocidade para 2009. Reduz para 2009, 2223. Salvador. Cássio, 1923. Gol 1923, informação Kilo, ajuste para 05, pronto para a cota? Pronto para a cota. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10, primeira curva à direita, a pessoa da saída Arbor, Elefa, onde intercepta o Zulu 21, após autorizado conforme rota. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5416. Procede a informação Kilo. Autorizado 360 para Guarulhos, curva direita, saída Arbor, pressão Elefa, 208-5416. Só confirmando, decola da 10, saída Arbor, após Arbor é Elefa, onde intercepta o Zulu 21, após autorizado conforme rota. Arbor, foi Elefa, Zulu 21. Planejamento Crashing, ponto para pushback, acionamento Gol 1923, confirme o portão. Chamada para pushback, está no portão 7. 7. Passarido 2223, reduz a velocidade para 1709. Desça para 3 mil pés, ajuste 90 no 5. 1709, 3 mil, 90 no 5, 2223. 345, vai informação, Kilo, abordo. Kilo correto, ajuste no 0 no 5, guarde para cópia. Aguardando, 3, 4. Agilize o quanto possível, reporte liberando o final da 10, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. O Romeo Romeo 90 está estabilizado no LS. Romeo Romeo 90, contrate, chame torre 198, decimal 6. 1986, bom dia. Bom dia. 3223, esse para 2 mil pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado 2223. 2 milhas para o externo. Sente Papa Romeo, Romeo, Romeo November. Bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. A continuar a aproximação, aguardando autorização para pouso, Romeo, Romeo November. Mike Eco Delta, reporta final da 17, embaixo travado, autorizado girar a base. Delta, comando. Kilo 5345. Autorizado Vitória 380, recorda 10. Primeira curva direita, perfil da saída Dael, Leda, Ildes, via Up Zulu 44. Controle Salvador 120, decimal 8. Transponder 5412. Trip 5345. Gente, Vitória 380, decola pista 10, primeira curva direita, perfil da Dael. Em seguida vem Leda, Eudes, Zulu 44. 208 é o controle instalador, só não copiou o transponder 5316. Corrigindo, 5345. Transponder 5412, só confirmando o nível 380, ok? Regimento Clash, um ponto para pushback instalamento e confirme só o portão. É o 01, né? Quando pronto, se chama. Gente, grato. É o 3179 e 28 pushback e acionamento. 3179, pushback, acionamento, coordenação, equipe sol, chama para o táxi. 3179, chamar. 223, campo de aproximação, informo. Pista molhada, chuva sobre aeródromo, Cochame Torre, 118.6. 18.6, obrigado. 223. 4, frequência livre no corte, tem um bom dia. Mike Echo Delta. Torre Salvador, bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Guardando autorização de pouso 223. Romeu, Romeu 9, dando solo aos 28, qual pátio destino? É o pátio 3. Ciente, libera a direita e chama 121-9. Poderia confirmar as condições da pista? Tem uma chuva leve e uns pássaros ali na curta final, tá? A pista tá molhada? Só na cabeceira ali, mas passou a cabeceira, vai estar tranquilo. Ciente, muito grato. Passaredo 2223, cheque o trem, fique atento a pássaros, curta final da 10, autorizado pouso, vento 190 graus com meia dúzia de nós. Trem baixado travado, ciente, ficará atento 2223. Alfa Kilo pro pátio 3, atento ao sinalizador, Romeu Menazeta. Mari, desça para o 050. Mari 050, 6312. Direita 1219, grato 2223. 10 torre, 1182 meia dúzia, ajuste no 095. 0, ciente, pátio de alfa, 2612, ponto 0, 3179. Solo, Salvador, passaria 2223, livrou no 0. Passaria 2223, utilizado alfa. Chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2223. Utilizado na ILS, Gol 9085. Gol 9085, compra de aproximação, informa, pista molhada, chuva sobre o campo, chame torre 118.6. 118.6, muito obrigado, senhora, bom dia. Tenha um bom dia, bom pouco. Tá. Torre Salvador, Gol 90, 5, sinal estabilizado. Gol 9085, bom dia, continua a aproximação, confirme já a visual com o campo. Visual, 9085. Sim, tinha portal embaixo travado, 9085. Baixado e travado, 9085. Sim, gol 9085, autorizado o pouso pistão no zero, o vento sul, 180 graus com 05 nós. Livre pouso, pistão no zero, gol 9085. Está antes da Juliette, ciente do tráfego da TAM, taxiando no pátio. Gente, autorizado ingresso pátio principal via Juliette, remota 1-4. Juliette, remota 1-4, 2223. Solo Salvador, trip 345 no portão de número 1. Sim, trip 534501, aprovado, chama táxi. Esse aprovado, chama táxi, 345. B312, desaparou 2.000 pés, ajuste 1 a 0 no 5. 2.000 pés, 1 a 0 no 5, 3179. 3179, alinhar e manter, tá? 0 a 0. Alinhar e manter, 3179. Gol 9085 no solo aos 35, libera direita e chama 1-2-1 decimal 9. Direita, 1-2-1-9, gol 9085, obrigado. Bom dia, gol 9085, livrou na sua escuta. 085, bem-vindo a Salvador, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette reporta, muito obrigado, gol 9085. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento variável com 3 nós. Decolagem autorizada no zero, dá 3179. Sônia 6312, autorizado final LS, reporte estabilizado. Autorizado final LS, reporte estabilizado 6312. A senhora sabe o teto, qual é? Sônia 6312. Teto de 1.600, visibilidade de 6 km. Ciente, grato, 6392. minutos, alterando Belo Horizonte, Confins. Confins, 45, 12,50. Índia e Alfa, 18 metros. Mundo no 8.6, ponto de espera 14, 1.0 no 5, com um ajuste, um ótimo voo, bom feriado. Vem até aqui à direita da ponte de espera da 1.0, chamando a torre 18.62 enquanto próximo. Obrigado, bom feriado também, tchau, tchau. 9035, prossiga Juliette para o portão 03. Ok, 9085, livre para o 03. Quem o tráfego chamou? 63, tá bom. Barulhos no 340, tá pronto, cópia? Barulhos 340, aprovado, rodovia Pesolo 21, decolagem da 10, curva direita. Subida, arpó, elefa. Após a left, decepta o rei, sai conforme o plano. 5417, código transponder, controle opera 120.8. Tá, no zero, pronto. 5345, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 049. A gente além decola, pista 1035534. Correto, portão 2, time contando para o posicionar. Boa noite, Mariano. LS-6312 comprei de aproximação, chame torre, 1 no 8 decimal 6. 18 metros já. Salvador, bom dia, Oxanã 6312. Oxanã 6312, bom dia, continua a aproximação, reporta embaixo e travado. Afirmativo, 6312.